Nascer, viver, morrer, renascer de novo e progredir sempre. Tal é a lei. A Rádio Sanyawa apresenta Nas Ondas do Consolador. Apresentação: Jair Herculano e Pedro Alves. Apoio: Federação Espírita Paraibana e ADPB, Associação dos Divulgadores do Espiritismo. Bom dia mesmo, ouvinte da Rádio Sanyawa. Nós estamos aqui inicialmente para fazer o programa Nas Ondas do Consolador. Contamos com você desde agora até as 12 horas de hoje. Estamos muito felizes porque esse é o nosso programa inaugural. Bom dia, Marcos Moura, que está aqui na técnica conosco. Bom dia, Pedro Alves, a voz da educação. Bom dia, Marcos Moura. Bom dia, Jair Herculano. Bom dia a todo público ouvinte do programa Nas Ondas do Consolador. E estamos aqui, Jair, com nesta manhã ensolarada, domingo, não é? Domingo de estreia, domingo aqui na Rádio Sanyawa. Jair, para toda João Pessoa e também para toda Paraíba e, por que não dizer, para o Brasil e para o mundo, através das ondas da internet também, não é? A Rádio Sanyawa está na internet através do site www.radiosanyawa.com.br. Exatamente, Pedro Alves. Agora mais forte do que nunca. Agora mais forte do que nunca. E não poderíamos deixar, não é, de abrir com o editorial. O editorial de hoje, escrito por Jair Herculano, na voz de Jair Herculano, o tema: Desalmada e Sensacionalista Mídia. Editorial. É inquestionável o extraordinário papel da imprensa em toda e qualquer nação do mundo, principalmente em nossa querida pátria do Cruzeiro. A imprensa positiva e construtivista, rendemos nossa homenagem e todo o nosso apoio. Entretanto, como em todos os segmentos, também há na mídia os exageros. É lamentável que parte dessa mídia, embora pequena, mas que causa tanto mal-estar, dedique tanto espaço para futilidades, festival besteirol e principalmente para tragédias, e neste caso, ultrapassam os limites do respeito à dor alheia, negam a caridade e objetam os limites do respeito, objetivando tão somente uma coisa chamada índice de audiência, mesmo que tal índice custe a execração de almas tombadas nas armadilhas da vida, mesmo que para alcançar uma marca maior no Ibope tenha que vender a sua alma ao diabo, como diz o populacho. Naquela manhã, e como de hábito, ao fazer o desjejum, liguei a TV para saber das novas. O noticiário falava da tragédia de uma criança jogada do sexto andar de um edifício. Aquilo era muito forte para um café da manhã. Mudei de canal e a outra emissora falava no mesmo caso. Tornei a mudar, mas infelizmente nada mudou. Percebi que cada emissora cobria o fato com extremo sensacionalismo. Decidi desligar a TV e busquei o meu reequilíbrio psicológico. Em seguida, saí de casa e percebi uma atmosfera estranha. O tempo era estável e agradável, mas dava para sentir no semblante das pessoas algo diferente. O trânsito, apesar de normal, denunciava o estado de espírito de quem estava ao volante. Buzinava-se por tudo, e no semáforo, qualquer 10 segundos pareciam uma eternidade. As pessoas se provocavam gratuitamente. Ao chegar ao meu destino, percebi entre as pessoas uma frenética e impaciente disputa pelas vagas do estacionamento. Entrei no banco e, já na fila, os que me antecederam tagarelavam inconformados com a demora no atendimento. Mas não se falava em outra coisa senão na tragédia da criança. À medida que os minutos escoavam, o clima ia ficando carregado, piorando a partir do momento em que a TV instalada no salão do banco passou a dar destaque ao fatídico caso. Algumas pessoas indignadas se exaltavam e chegavam a exigir punição severa aos infratores, no caso, aos principais suspeitos, ou seja, o pai e a madrasta da garota. Finalmente, saí do banco, respirei um pouco de ar puro e segui em frente. Adentrei numa repartição pública. O hall estava repleto. A TV ligada destacava o mesmo drama. Senti o ambiente pesado. Felizmente, fui atendido e retornei ao lar docilar. Procurei evitar que meu ambiente doméstico também mergulhasse naquela sintonia. Falei do sofrimento daquele espírito desencarnante e dos seus familiares, e da necessidade da prece em seu favor. É muito cômodo ficar assistindo ao espetáculo de camarote. Diz um antigo adágio: quem quiser saber onde o sapato aperta, que o calce. O fato é que não temos o mínimo direito de julgar quem quer que seja por qualquer motivo. É bom lembrar que, enquanto toda a sociedade execrava e condenava à morte pelo apedrejamento a mulher que foi pega em adultério, o Divino Mestre, Jesus, não a condenou e a aconselhou: vai e não peques mais. Nunca é demais lembrar que, segundo narrativas do Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier, no livro Paulo e Estevão, Saulo de Tarso, mais conhecido entre os católicos como São Paulo, antes de se transformar no extraordinário apóstolo dos gentios, contribuiu muito na perseguição e condenação à morte de vários cristãos, tendo ele mesmo feito questão de influir na decretação da morte pelo apedrejamento do primeiro mártir do cristianismo, Gesiel, conhecido como Estevão, o amado irmão da sua querida noiva Abigail. Nem por isso Jesus o condenou, pelo contrário, foi-lhe ao encontro na estrada de Damasco e o trouxe para o seu rebanho. Eis aí uma boa oportunidade para refletirmos, não contribuindo para o ibope dos malfadados noticiários e, acima de tudo, participando a verdadeira caridade, orando de forma sincera em benefício do espírito que partiu e dos familiares que aqui ficaram, cujas dores foram transformadas em repasto dos abutres da desalmada e sensacionalista mídia. Jesus, no silêncio da prece, teus irmãos a ti pedem. Rádio Sanyawá está apresentando programa Nas Ondas do Consolador. João Pessoa, são 10 horas e 14 minutos. Você está na sintonia do programa Nas Ondas do Consolador. Primeiro dia de audição do programa aqui na Rádio Sanyawá AM. E você, é claro, vai ter esse compromisso todos os domingos, a partir das 10 horas da manhã, o programa Nas Ondas do Consolador. E queremos registrar, meu caro Jair Herculano, as presenças aqui do poeta, do Merlânio Maia, poeta popular, da sua esposa, a Raquel, ela que é a presidente da AD, PB, e também do Carlos Alberto, nosso conhecido Naco, que faz um trabalho muito edificante com a juventude espírita, o Islã Nascimento, aqui também nos nossos estúdios, aqui participando do programa Nas Ondas do Consolador. E Jair, no atendimento ao público, Jair Herculano, quem está aí no atendimento ao público? Estamos aqui no atendimento ao público com a nossa amiga Lúcia Souto, né? E a nossa Lívia, né? Olívia, né? Mais conhecida como Livinha, né? E também estamos aqui contando com a Nailde, né? Que a diretora do departamento, vice-diretora, mas do departamento do ESTEM, né? Do DAN, né? Departamento de Assistência Mediúnica. Além da Kalina, né? Que é a diretora do DEC, né? Departamento Educativo Cultural, né? Que nos honram todas, né? Com as suas presenças, né? Sim. Hoje muita gente aqui no estúdio, né, participando dessa abertura, né? Abertura do programa aqui na Rádio Senhor. O Islã Nascimento e o Naco, Carlos Alberto Naco, aqui representante máximo da juventude espírita do estado da Paraíba. É o eterno representante, né? Naco, é isso aí. Jair Herculano, para quem está ouvindo o programa, quem está já na audiência aí do programa Nas Ondas do Consolador, pode entrar em contato, tem uma linha direta, aliás, são duas linhas que os nossos ouvintes podem participar aqui do programa Nas Ondas do Consolador. Temos, né? Duas linhas. Anote aí, lápis, papel na mão, 3249-2020 e 3249-2002. É isso aí. Então você já começa a participar através desses telefones e a partir do próximo domingo teremos já o nosso e-mail já para você ligar, já você entrar em contato direto, não é? Para participar do nosso programa, ok? Então, nós vamos falar um pouco aqui com cada um desses nossos convidados especiais, não é? Para desse programa inicial, né? Mas antes de qualquer convidado falar, nós queremos convidar a Raquel Maia e o Merlânio Maia para dar o ar da sua presença aqui, né? Jair, enquanto o Merlande vai se acomodar aqui, vem para cá, Merlande, senta aqui. Vamos ver se a gente puxa uma cadeira para Raquel Maia. Agora, antes do bom dia, do boa tarde, né? Não, do bom dia do Merlânio Maia e da Raquel Maia, vamos aos nossos apoiadores, né? Aquelas empresas, aquelas pessoas que contribuem e estão ajudando o programa Nas Ondas do Consolador, Jair Herculano. É isso aí. Olha, nós vamos conversar um pouco com o Merlânio e a Raquel a respeito da AD, né? Porque este é o momento da AD, né? Momento da AD porque trata-se de quê? Da Associação de Divulgadores do Espiritismo, ADPB, da Paraíba, né? Ligada diretamente à ABRAD, não é isso? Então, bom dia, Raquel Maia, bom dia, Merlânio Maia. Bom dia, Jair Herculano, bom dia, Pedro Alves, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Sanyawá. E estamos felizes por essa oportunidade, parabenizando ao primeiro programa Nas Ondas do Consolador. E a AD, a Associação de Divulgadores do Espiritismo na Paraíba, está presente aqui como apoio na realização deste programa. É uma sociedade civil sem fins lucrativos, Jair, como você já sabe, não é, que visa dinamizar a divulgação do espiritismo por meio dos veículos de comunicação de massa neste estado da Paraíba. Então tem como objetivo realmente a difusão do espiritismo pelos meios de comunicação de massa e de uma forma em que buscamos realmente profissional e qualificada. E a ADE, ela está ligada à ABRAD, que é a Associação Brasileira de Divulgadores do Espiritismo, e tem a sua sede atual aqui também na Paraíba. E nós estamos em fase de transição, ou seja, a ABRAD hoje, ela não está mais vivendo um regime presidencialista. Nós estamos vivendo um momento de colegiado, então colegiado executivo. E com isso, temos um Conselho Nacional de Divulgadores do Espiritismo, que é formado então pela reunião de todas as ADEs no nosso Brasil. E a ADE Paraíba também está nesse momento de transição, viu, Pedro Alves? Nós estávamos na gestão 2006-2007, éramos um regime presidencialista, onde eu estava atualmente presidindo, mas que 2008-2009 nós também estamos iniciando o colegiado. Isso já é informação, já exatamente, está oficial. Valendo oficialmente? Valendo. Nós tivemos no início do nosso ano, precisamente agora em março de 2008, uma Assembleia Geral extraordinária e realizando o processo de eleição, e foi então de bastante discutido, e nós estamos nos mesmos moldes da ABRAD, formando um colegiado executivo com o conselho diretor. E quantos membros formam esse colegiado? Atualmente nós estamos com 9 membros, que são, né, eu, Raquel Maia, o Jair Herculano, que aqui se faz presente neste programa, Merlane Maia, Marcelo Firmino, Cristina Teles, Eduardo Maia, Avani Gonçalves, Vicente Killian e Paula Francinetti. Então somos 9 membros. E nós iremos trabalhar realmente na ação, ou seja, na realização de inúmeros projetos. E dentre eles, um projeto como esse que tem tudo a ver o programa Nas Ondas do Consolador. A de Associação dos Divulgadores do Espiritismo. Tem tudo a ver com o que você falou agora, né? Exatamente. Então, esse processo de divulgação e da comunicação em massa, nada melhor do que um programa que pudesse ter uma repercussão em todo o nosso estado, em toda a Paraíba, e tendo assim a integração, a participação de todo o público, levando a mensagem do Cristo através da doutrina espírita, uma mensagem consoladora e reveladora a toda a humanidade. É isso aí. Muito bem, Raquel Maia. Agora eu perguntaria a Merlânio Maia, antes de tudo, bom dia, né, Merlânio? E como é que você está sentindo, né, como representante da ADE, você que vem participando desse projeto desde o seu nascedouro, vocês, né, nós, agora vendo-se concretizar esse primeiro passo. Bom dia, Jair Herculano, bom dia, Pedro Alves, bom dia toda a equipe, Marcos Moura, nosso querido ali, e toda a equipe que está envolvida nesse processo. Nós temos assim uma alegria muito grande em estar aqui hoje, porque de qualquer forma não deixa de ser um projeto amplo, né, de divulgação da doutrina espírita através das ondas do rádio, que se transforma agora nas ondas do Consolador. Isso para a gente é importante, porque é um projeto que a gente já vinha trabalhando juntamente com Jair, com Raquel, com Pedro Alves, com essa turma todinha, para se chegar aqui. E tem muita coisa para se fazer, e vamos dar uma movimentada no movimento espírita, né, Jair? Com esse projeto, que é um projeto muito amplo, não é só o programa, é o ápice, né? Mas a gente tem muita coisa, tá vindo aí a partir de hoje à tarde na Federação Espírita Paraibana. O Jair vai estar explicando daqui a pouco isso aí. Então, e convidamos a todos, já desde já, sem nem falar, porque é uma surpresa extremamente agradável. Então vai ter assim um trabalho muito focado no âmbito, inclusive, da Paraíba inteira, que nós vamos estar fazendo, e Jair vai explicar com mais detalhes daqui a pouco. Mas é uma alegria muito grande estar aqui participando com o Movimento Espírita e levando essa mensagem consoladora em todos os lares aí da Paraíba inteira, que nós, assim, pelo carinho que nós temos pela doutrina e também a alegria de estar chegando a levar a consolação e o amor através desse projeto que também é da ADE, é um projeto que nasceu na ADE. Na ADE que nós somos. Inclusive o Jair Herculano é conselheiro da ADE, PB, também. O que muito me honra. E é, estamos aí. Então é com muita alegria e vamos em frente, que tem muita coisa para se fazer. Vamos lá, Jair. Programa Nas Ondas do Consolador, nesse momento conversando com Raquel Maia, ela que faz parte do colegiado, né? Oi? Exato, exato. Mas só para você sentir, ouvinte, a força da ADE. Aí, Marco Mourão, lá. Momento da ADE. Aí, nós temos aí o momento da ADE, que vamos ter sempre no nosso programa ADE presente, né? Continue, exato. Pedro Alves. É, olha, então, nós estamos aqui recebendo, viu? Já chegando os e-mail, ouvintes já ligando, os ouvintes ligando, né? Porque então, o e-mail já não foi anunciado ainda, né, Islan? Mas você já pode fazer o registro aí, quem ligou já aí. Olha, quem ligou? É, o Wellington do Jardim Planalto mandou um abraço para todos e parabéns. Ligou também a Adriana de Mangabeira, ligou elogiando a categoria do programa, em especial a Jair Herculano. Ela disse que o programa é muito bom e que você continue com essa maravilhosa atuação. Obrigado a vocês por terem ligado e vamos continuar ligando, porque vocês são os donos desse programa. E para ligar, você, é bem fácil, né, Marcos? Ligar aqui para o programa Nas Ondas do Consolador é bem fácil, é só fazer assim. Ligue 3249-2020 ou 3249-2002 e faça valer a sua cidadania. Raquel Maia, 2008, já estamos aí, mês de maio, quais são os projetos, além do programa, né, o programa que já está no ar, já é algo concreto, mas quais são os outros projetos que a ADE pensa em fazer agora em 2008? Bem, nós iremos trabalhar realmente em cima de projetos, nessa gestão por projetos. E nós estamos trabalhando, um dos projetos é esse, a divulgação através do rádio, e também futuramente nós queremos trazer novamente um programa de televisão. E para 2008 nós estamos com o projeto Alteridade, que é essa nova ética de relacionamento, que faz com que nós possamos conviver com as diferenças sem inviabilizar o diálogo. E nós estamos levando a mensagem a todos os centros espíritas e a toda a sociedade em geral para a realização de debates, onde a gente possa então ter este intercâmbio e este processo de discussão, levando a mensagem criativa e inovadora para toda a sociedade em geral. Então nós estamos realizando esse projeto Alteridade, que é muito importante e que teremos divulgação cada vez mais nas instituições espíritas. Ô, Raquel, que avaliação você faz assim, nesse momento da divulgação, como está hoje a divulgação do espiritismo, da doutrina espírita? É uma divulgação que carece ainda de investimentos, de projetos, ou você acha que a divulgação está sendo feita naquilo até que o próprio Kardec, né, solicitava, né? É fazer o bem a alguém, divulgue a doutrina espírita. É mais ou menos por aí. Como é que está essa divulgação do movimento espírita? Nós poderíamos fazer uma avaliação no sentido que está crescendo, Pedro Alves, mas ainda não é o ideal. Ainda temos muito a fazer, muito a realizar nesse projeto, nesse processo de divulgação, onde nós estamos já sabendo que a própria Hollywood, a própria mídia, a própria Globo, as emissoras de televisão estão endereçando a este caminho da busca da espiritualidade a todas as pessoas, porque realmente é algo que as pessoas precisam e importante para que a gente possa atuar. Então, por isso, o nosso compromisso enquanto espíritas de estarmos nas nossas casas preparados realmente para com palestras, seminários, realização de programas, onde a gente possa então levar toda a divulgação da doutrina espírita, e temos muito a fazer. Vamos junto à sociedade realizar inúmeros trabalhos para que isso realmente aconteça. Estamos crescendo, com certeza, na divulgação, mas ainda há muito a fazer. E juntos, e buscando incentivo, buscando realmente captação de recursos, nós iremos conseguir. E, quiçá, termos também principalmente na mídia televisiva, que é muito importante e que também chega mais rapidamente também aos lares, programas que possam enriquecer e trazer a divulgação da doutrina espírita. É isso aí, Raquel Maia. Nós vamos ter um apoio comercial e voltamos num minutinho. A Rádio Sanhauá está apresentando o programa Nas Ondas do Consolador. Este programa conta com o apoio da MG Composto Caseiro Multimistura, o complemento alimentar 100% natural, à base de farelo de cereais. O MG Composto Caseiro Multimistura pode ser encontrado nos supermercados, mercadinhos e nas mercearias. Ligue 3235 1214. MG Composto Caseiro Multimistura. Era só o que faltava. Gostei, a gente tá rindo aqui. Não, não é TV ainda, não é, Raquel, mas estamos rindo aqui pela entonação que o Jair deu. Não era só o que faltava. Programa Nas Ondas do Consolador, e o público continua ligando, e você pode sim, pode ligar 3249-2020, 3249-2002, pode deixar sua mensagem, pode deixar sua pergunta, e as nossas amigas estão atendendo, né, o nosso público ouvinte que está ligando aqui para o programa Nas Ondas do Consolador. Merlânio Maia, vamos pegar agora Merlânio Maia. Como é que você está vendo esse momento da arte espírita no estado da Paraíba? E você, que é um camarada que viaja muito, e que relação você faz com a arte espírita também em outros estados que você tem visitado? Pedrinho, o momento da arte é uma coisa interessante, porque Joana de Ângeles já tinha falado para o Divaldo Franco, inclusive em conversa aqui mesmo em João Pessoa com ele sobre isso, e o Divaldo tinha falado que Joana disse que a espiritualidade superior estava procurando artistas para fazer a divulgação da doutrina espírita. Diante das dificuldades que tem enfrentado dentro do próprio meio espírita, como é um projeto macro, então lançou mão de artistas que não eram sequer espíritas, né? A gente vai ver os filmes, né, enxurrada de filmes com essa temática espiritualista que tem de Hollywood para cá, até brasileiro mesmo. As novelas começaram a abrir essa fresta aí para entrar a espiritualidade nas novelas. As músicas, você vê, tem Milton Nascimento com algumas músicas que tem essa conotação de espiritualidade, e tantos outros artistas, não só ele. Você vai passar por Fábio Júnior, vai. Esses artistas foram também convocados. Então, no meio espírita, nós ainda temos essa coisa muito lenta nesse sentido. Não é aquela música que canta no centro espírita, não, que é importante a divulgação dentro da casa espírita, levar essas músicas que começam a ter dar uma harmonia tal e coisa, mas é mais do que isso. Quer levar a arte como divulgadora, como um veículo divulgador da mensagem. E nós, através da ADE, nós estamos com um projeto esse ano, né? E Raquel, não sei se ela nem falou, que eu estava preocupado aqui com o e-mail, mas a gente de trazer eventos de arte, peças de teatro, artistas. Então eu sou, acho que na Paraíba eu sou o único associado da ABRARTE, Associação Brasileira de Artistas Espíritas. E eu estou indo agora para a Vitória do Espírito Santo. Na outra semana, dia 22, eu vou estar fazendo um show lá em Vitória do Espírito Santo, e vou participar do fórum da ABRARTE. E nesse fórum a gente vai discutir algumas coisas nesse sentido. Então o momento é da arte, e a arte espiritualizada, que a arte espírita traz no seu bojo esse pensamento. E esse é o momento que a gente vai levantar a divulgação através daquela divulgação extremamente importante, leve, bonita, e levando a arte espírita. E esse ano a gente está com esse projeto aí, viu, Pedro Alves? Merlânio Maia falando a respeito da arte espírita. Mas o Jair tem um recado para dar. Qual o recado, Jair? A Rádio Sanhauá está apresentando o programa Nas Ondas do Consolador. É isso aí, o apoio comercial. A gente, né, não pode deixar de não pode deixar realmente de faturar, né? Exatamente. Daqui a pouco o Marcos coloca aquela... É isso aí, Marcos. Olha, Clips Papelaria em presentes no Shopping Máximo, na Torre. É, sim. Lá você encontra material para escritório, cópia xerox e belíssimos presentes por aquele precinho que só a Clips oferece. Clips Papelaria e Presente, ali na Avenida Juarez Távora, 522 Torre. Clips Papelaria e Presente, no Shopping Máximo, hein? A Rádio Sanhauá está apresentando o programa Nas Ondas do Consolador. Terceira revelação. Veja, pessoa, a segunda cidade mais verde do mundo e primeira do Brasil, são 10 horas e 34 minutos. Continuamos com esse papo gostoso, né, Jair? Com o meu amigo Merlânio Maia, que vai viajar, vai para Vitória, né? É Vitória. E a Raquel Maia, que faz parte do colegiado da ADE. Jair Herculano, comande um pouco. Olha, as perguntas. Pedro, você está tão bem aí e trazendo essa alegria tão grande conjuntamente com o Merlânio Maia. E nós queríamos perguntar ao Merlânio a respeito desse projeto, não é, Merlânio? Nós estaremos hoje lançando na Federação Espírita Paraibana, fazendo o pré-lançamento do projeto, tá? E esse projeto abrange esse programa de rádio. É composto pelo programa de rádio, pelo livro, que você vai poder fazer a pré-aquisição hoje, lá na Federação, e pelo CD, onde constam, tanto no livro como no CD, esses editoriais que nós acabamos, como esse que acabamos de fazer no programa de hoje. Só abrindo um parênteses para falar sobre isso aí, né? Pois não. É o seguinte, caro ouvinte das Ondas do Consolador, Jair Herculano, trouxe um projeto para mim e a gente juntou e transformou os editoriais do programa O Consolador Prometido, que era o programa anterior a esse, e aí foi feito um livro sobre esses editoriais. São mensagens extremamente comoventes, e não é só um livro, vai um livro e um CD, né? É um kitzinho que vai um livro e um CD. Esse livro e esse CD, a função básica dele é gerar um fundo para manter o programa. Na realidade, que o programa é uma coisa que não é de graça, né? A gente tem que dar de graça o que de graça recebeu, né? A Casa Mediunidade e tal, que as meninas vão falar daqui a pouco. Mas é uma coisa que a gente que tem um custo, que envolve um custo, a gente tem que levantar fundo para isso. Então o Jair está lançando um livro, entendeu? Jair Herculano, Nas Ondas do Consolador, é o mesmo nome do programa, e vem trazendo essas mensagens fabulosas, que as pessoas podem escutar no carro, às vezes pega um engarrafamento ou está viajando, então aquelas mensagens extremamente positivas, mensagens que podem ser divulgadas em qualquer lugar, sem os limites de religião, porque são mensagens universais, mas que trazem histórias fabulosas, lindas, como a que vocês escutaram hoje aqui. Então, no hoje à tarde está sendo feito o pré-lançamento na Federação Espírita Paraibana desse livro, do CD. As pessoas vão poder adquirir antes do... O livro ainda está no forno, como diz a história. Está sendo... Está na gráfica ainda, e o CD. Mas já estamos fazendo o pré-lançamento hoje, que é o dia do lançamento do programa. E as pessoas já vão poder adquirir e participar da manutenção desse projeto todo. Então isso vai ser um movimento muito especial, porque vai divulgar na Paraíba inteira, né, com o selo da Federação Espírita Paraibana e da ADPB. Então vai ser divulgado por todos os lugares um produto novo no meio espírita, que é um produto que vem um livro e um CD junto com essas mensagens extremamente comovedoras. Quando eu escutei a primeira vez, eu fui às lágrimas com algumas mensagens. Então eu disse, Jair, vamos fazer isso, um projeto grande. E é isso que está sendo feito. Então o Jair Herculano está de parabéns, né, por conta dessa ideia, porque é um trabalho que ele e Pedro Alves vem encampando há muito tempo, e que agora a gente procura dar uma feição muito maior, levando a doutrina espírita, o pensamento do amor, essa função consoladora do pensamento espírita, levando para todas as pessoas. Então você vai poder escutar no rádio, você vai poder ler numa fila de banco, vai poder estar lendo aquelas mensagens extraordinárias. E coisa feita aqui com a prata da terra mesmo, feito através desse trabalho maravilhoso de Jair Herculano. Então já estou dando os parabéns a ele e estou também já assumindo essa coisa de convidar todo mundo para estar hoje à tarde na federação, todos os ouvintes, convide seus amigos, porque ele vai expor esse projeto lá, vai mostrar como é que funciona o projeto, os passos, os caminhos que esse projeto vai ter a partir de agora, e estamos encabeçando isso. Então já chama a todos, convida a todos e deixa um abraço especial nos corações dos nossos ouvintes. Olha, fala em ouvintes, Merlânio Maia, Zélia Dias, do Jardim 13 de Maio. Ela ligou agora há pouco e ela disse que já era ouvinte da rádio comunitária do programa anterior. Elogia o programa e diz que está ouvindo e deseja muitas felicidades, deseja boa sorte. O Edmilson, do Centro Espírita, o Consolador, ele está emocionado escutando o programa Nas Ondas do Consolador. Abraço a Merlânio Maia, a Raquel. 15/6/2008, segundo trabalho do vovô, estará presente. Depois a gente vai ver o que realmente a pomba deve ser do vovô Pedro, né? Já estamos recebendo aqui a presença do presidente da Federação Espírita Paraibana. Realmente. José isso. Raimundo de Lima está chegando. Isso aí, registro, né? Nós daqui a pouco, né? Entrevista ao vivo, né? Exatamente. Ao vivo com o presidente da Federação, José Raimundo de Lima. E a Otailma, do Centro Espírita de Bezerra de Menezes, pede para Merlânio Maia recitar uma poesia. Manda também um abraço para Raquel Maia, elogiou o programa e ela está na net, lá no site. Tem certeza que o programa vai longe. É com você agora. É com você, olha, um passo a bola para você. Não estava no script, viu, Otailma? Mas o ouvinte manda. Então, lá vai, Merlânio Maia. Vamos lá. Minutinho só. Temos aí o momento da arte, né? Então vamos aproveitar a Otailma aí e jogar a vinheta Momento da Arte, o Merlânio Maia. Para alcançar o reino, o amor. A Hora da Arte. A Rádio Sanhauá está apresentando o programa Nas Ondas do Consolador. Conta uma lenda antiga que em reino muito distante havia um rei desportista que da caça era um amante, sozinho jamais caçava, e nas expedições levava o velho sábio Danton, que sobre toda a ocorrência falava com experiência. Tudo que Deus faz é bom. O soberano sorria e da frase achava graça, mas ocorreu certo dia um acidente na caça. O seu arco ao retesar partiu-se e o seu polegar é arrancado em dores tais, que o rei se enfureceu quando o sábio respondeu: é bom tudo que Deus faz. Voltaram então da caçada já no seu reinado imenso. O rei encarcera o sábio, alegou falta de senso, pois se o rei estava amputado era para ser lastimado e não tratado daquele tom, e ficou a abominar quem ousasse assim falar: tudo que Deus faz é bom. O tempo corre ligeiro, o rei se recuperou, marcou logo uma caçada em terras que nunca andou, saiu cheio de alegria junto a outra companhia, e ambos pensavam iguais, mas logo se tornou caça, perseguido por uma raça de ferozes canibais. Apanhado, seu amigo foi assado e devorado. Por ordem do feiticeiro, o rei foi examinado, quando vira em sua mão aquela amputação, ligeiro mandaram embora, pois criam que dava azar se o chegasse a matar. E assim o rei deu fora. E ao chegar no seu reinado, ao sábio mandou soltar, e chorando, emocionado, contou todo o seu penar, pois se não fosse amputado, estaria aniquilado. Pediu perdão a Danton, viu crua realidade, aceitou como verdade: tudo que Deus faz é bom. Mas Danton diz de joelhos: eu que sou agradecido, vossa mão ao me prender me fez um favorecido. Eu tenho meu corpo inteiro, se fosse o seu companheiro seria o fim de Danton. Como fui encarcerado, dessa morte eu fui poupado. Tudo que Deus faz é bom. É isso aí, pronto, Otailma. Para você e para todo o público, né? Aí tudo que Deus faz é bom, o sábio Danton, não é? Isso, é Merlânio Maia, olha, recitando aqui, né, a pedido de Otailma, não é? Exatamente. Jair. Olha, nós temos ainda muitos ouvintes ligando aqui, está chegando aqui aos montes, não é? Mas tem um aqui que eu teria que dar urgente essa notícia, porque é nota de falecimento. Então o ouvinte ligou e... Desencarnação. É, porque no público, nome espírita, é nota de falecimento. Né? Para o público espírita, é nota de desencarne. Né? Então, e cumpre-nos o dever, né? Nós somos utilidade pública, nosso programa também é de utilidade pública. Então, quem está mandando a informação é o tenente da PM, não é? José Quintano, não é isso? Não é isso, Lúcio? José Quintano, não é? Ele pede para noticiar, né, o desencarne de Manuel, não é? Bandeira, né? Vulgo Bocão, né? Vulgo Bocão, que residiu em Bahia e agora está residindo em Lucena, tá? Informando que o senhor Manuel Bandeira, vulgo Bocão, faleceu e que as pessoas, os amigos, né, e familiares, aqueles que desejarem, né, ir ao sepultamento, que será às 16 horas hoje lá em Lucena, né? Então noticiamos o desencarne do Manuel Bandeira, vulgo Bocão, a quem nós também dirigiremos as nossas preces para o seu espírito realmente despertar, ter um bom despertar do lado espiritual. Exatamente, já desejando um bom retorno, né, à pátria espiritual, que os bons espíritos possam recebê-lo, né, a partir desse momento. Olha, e ainda fazendo alguns registros, a Geralda do bairro dos Novais, ela que participa do Centro Espírita Humberto de Campos, ela também está escutando o programa, deseja um bom dia para todos presentes aqui no estúdio, e diz o seguinte: batalha, força, coragem, Jesus vai se fazer presente e tudo mais. A Geralda mandando aqui um recado para o programa nas ondas do Consolador. A Eunice de Souza, programa maravilhoso, parabenizando a todos. Ela também é lá do bairro dos Novais. E aqui o ouvinte não disse o nome, mas pediu para repetir o site. Repita o site, por favor. Então, por favor, lá vai o site: www.radiosanhaoá.com.br. Merlânio Maia, está chegando praticamente ao final do momento da arte, do momento artístico. Suas considerações finais, sua mensagem para todos os ouvintes do programa Nas Ondas do Consolador. Realmente é uma... nós queremos manifestar alegria, né, de termos mais um programa com essa compleição de 2 horas, um programa espírita que está sendo divulgado para toda a Paraíba, levando essa mensagem. Nós também estamos extremamente felizes. Agradecemos também o espaço de estar aqui com vocês e estamos sempre às ordens, como vocês sabem, né, Pedro Alves, Jair Herculano, o que precisar da parte da gente, pode contar conosco sempre, e que a paz possa envolver e toda ajuda espiritual necessária para a manutenção e para o crescimento desse programa. Um abraço a todos, nós deixamos muito um abraço bem apertado, que a paz permaneça com todos. Agora, palavras finais da nossa amiga, diretora, presidente da... presidente não existe mais. Agora é colegiado. Das diretoras. Você é coordenadora do colegiado? Colegiado. Então, uma das coordenadoras da ADPB, Raquel Maia. Bem, queridos amigos, é com muita alegria que a AD se faz presente neste momento, através do nosso colegiado, e agradecendo a Deus a oportunidade de podermos estar realizando trabalhos como este de divulgação da doutrina espírita, em que semanalmente neste programa terá o momento da AD, né? Nós sabemos. Então, um de nós sempre estará participando e trazendo mensagens sobre isso. A AD como uma entidade especializada, e nós dizemos que o movimento espírita da Paraíba está presente, está de parabéns, juntamente com a Federação Espírita Paraibana, com todos os espíritas, realizando este trabalho, e que possamos juntos realizar inúmeros outros trabalhos de divulgação. Isso é o mais importante, a união, a integração que faz a força. Muita paz a todos, muitas bênçãos, muitas luzes, e que possamos cada vez mais realizar trabalhos em que possam trazer a mensagem do Cristo, a mensagem da doutrina espírita em todos os lares, a todos os corações. Um beijo, um abraço a todos e muita paz. Portanto, a Raquel Maia, ela do colegiado da ADE, né? Associação dos Divulgadores do Espiritismo. 10h48. Você está na sintonia do programa Nas Ondas do Consolador. A Rádio Sanyawá está apresentando programa Nas Ondas do Consolador. Notícias. No início do mês de abril, o irmão presidente da Federação Espírita Paraibana, aqui presente, né, o Dr. José Raimundo, foi convidado para participar do 4º Congresso Espírita Mineiro, na cidade de Belo Horizonte, onde se comemorou 100 anos da União Espírita Mineira, com o Espiritismo, Amor e Educação. O evento ocorreu nos dias 3, 4, 5 e 6 de abril, no Minas Centro, em Belo Horizonte, né? E estiveram presentes mais de 1.600 pessoas. Então, cada vez mais o movimento espírita no Brasil crescendo. O movimento espírita paraibano promoveu no mês de abril amplas atividades de divulgação do espiritismo em face da passagem de datas comemorativas que o movimento espírita brasileiro conhece, bem como a mesma data onde se comemora o nascimento de Chico Xavier e de José Augusto Romero na Paraíba. Lembrou-se em palestra na federação, esses acontecimentos foram bastante lembrados. Dia 18 de abril ocorreram comemorações em vários municípios paraibanos, que vamos destacar Cajazeiras, Solânea e Baê. Na cidade de Cajazeiras ocorreu uma semana espírita com exposições em várias localidades, como na Escola Técnica Federal, né, hoje CEFET, tá, em escolas estaduais e municipais, bem como uma sessão especial que ocorreu na Câmara dos Vereadores, no dia 17 de abril, pelas 20h. Olha só, com a presença do público cajazeirense, onde o Procurador de Justiça e Presidente da Federação Espírita, Dr. José Raimundo de Lima, como convidado, fez uma brilhante exposição sobre a contribuição do Espiritismo para a sociedade, destacando o aspecto educacional. Na oportunidade, ofereceu aos vereadores presentes as últimas novidades da semana. Solânea. Alô, Solânea. O nosso abraço, Solânea. Cajazeiras, Bahia, enfim. Solânea, da mesma forma, na cidade de Solânea ocorreram várias atividades, distribuição de mensagens, palestra na Casa Espírita e uma sessão especial na Câmara dos Vereadores que contou, além do público da cidade, com os representantes dos Centros de Espíritas de Bananeiras, Guarabira, Alagoa Grande e Borborema, para quem nós mandamos um abraço especial para essas cidades que estão ligadíssimas no nosso programa, hein? E na cidade de Bahia também ocorreu uma palestra com o Dr. José Raimundo, presidente da Federação, na Câmara dos Vereadores, homenageando o Livro dos Espíritos. Ok? Então, aí estamos vendo cada vez mais a força da doutrina espírita, do movimento espírita, tomando cada vez mais força nesse nosso estado da Paraíba e no Brasil. Dias 23, 24 e 25 de maio, vamos ter o segundo curso de evangelizadores, curso para evangelizadores no Centro Espírita O Consolador, onde estarão participando desse curso, coordenando esse curso, a professora Thelmeris Alves, que está ligadíssima no nosso programa, lá do Centro Espírita Humberto de Campos, Neide e Neto, do Viana de Carvalho, Naco, Carlos Alberto Naco, mais conhecido como Naco, Iniedja e Luciana, do Caravana, né? A Fátima do Jesus Nazaré e a Sara do Digi. Entrevista. Sensação de impunidade, impotência, indignação nacional são as principais consequências resultantes de crimes com requintes de crueldade, como o que ocorreu há 30 dias envolvendo a menina Isabela Nardoni, jogada pela janela do sexto andar do apartamento de seu pai. A alma do povo brasileiro está ferida. E a pergunta que não quer calar: quem matou Isabela Nardoni? Os suspeitos? Seu pai e sua madrasta. Indiciamento, prisão provisória, prisão preventiva, processo, julgamento, pena, tudo faz parte da ordem jurídica. Esta é a realidade dos envolvidos no crime. Desencarne, perturbação, perda, desconsolo e sofrimento. Esta é a realidade do espírito e da família vítimas da tragédia. Este é o enfoque espiritual. Para falar deste assunto, está aqui conosco o Dr. José Raimundo de Lima, procurador de justiça e professor de Direito Civil da Universidade Federal da Paraíba. O Dr. José Raimundo de Lima é presidente da Federação Espírita Paraibana. Bom dia, Dr. José Raimundo. Bom dia, ouvintes deste programa. Bom dia, Jair. Bom dia, nosso irmão Merlânio, que já nos trouxe uma página de arte. Bom dia, Raquel. Bom dia, Naco. Ah, bom dia, Lúcia, Kalina, Anaílde, Islam. Estão hoje aqui uma equipe realmente criando uma energia bem própria para o nosso programa. A colocação que Jair faz, em verdade, existem algumas considerações que merecem ser feitas para que o público, inclusive, entenda a conclusão que faremos quando formos analisar a questão espiritual. Sociologicamente e juridicamente, a sociedade brasileira está muito acostumada a crimes. Tem ocorrido crimes de todos os tipos. Tem ocorrido assassinatos, tem ocorrido mortes violentas por intermédio de acidentes de trânsito. Nós temos no Brasil hoje uma quantidade enorme de mortes que, por serem contínuas, a imprensa não tem divulgado. Agora, para o público tomar conhecimento desta forma como está tomando, é como se ocorresse apenas um crime no Brasil. Aqui a gente há que considerar, Jair, a questão espiritual da vítima. A vítima, ela traz um conteúdo espiritual maior do que os outros que desencarnaram. Por quê? Porque chamou atenção. Por quê? Porque causou um pânico nacional. É a condição espiritual de Isabela que traz isso. Na verdade, do ponto de vista jurídico, o homicídio é um homicídio qualificado, com agravante de termos com os principais culpados os próprios pais. Além de ser qualificado por não ter a vítima condição de se defender, ainda tem uma agravante, que é a possibilidade de ter sido o pai e a madrasta. Então são duas agravantes para o processo, o que implica em dizer para o povo comum que é um crime que se responde a uma pena de 12 a 30, digamos assim, 42, uma pena média de 22, de 21, com os acréscimos de 1 a 2/3, o que chegaria a uma pena, digamos assim, de 26, 27 anos, considerando que os pais não têm nenhum antecedente criminal. Mas até aí tudo bem, do ponto de vista jurídico. Mas vamos fazer algumas outras considerações. O que é que leva um pai ou uma madrasta a praticar um crime desses? Primeiro, existe um componente que não está sendo abordado pela imprensa, lamentavelmente, que é a questão da separação da família, a questão do desrespeito familiar, a questão da separação por separação, a questão das pessoas se separarem, mas deixar um vínculo forte com a outra que ficou. E aí entra a questão do ciúme, entra a questão da falta de zelo pela a criatura que é mãe, e fica a madrasta aqui querendo criar uma dificuldade de relacionamento entre o pai e a filha. Ô, doutor Zé Raimundo, o senhor acha que a polícia não levou essa consideração? Não está levando. Não está levando. Como o senhor viu assim o papel da polícia durante todo esse desenrolar? O papel da polícia, do ponto de vista processual, está normal. Ela não pode fazer mais do que está fazendo. Ela está fazendo todas as ações voltadas a indiciar o culpado, inclusive ações periciais. Do ponto de vista técnico, jurídico, eles estão agindo dentro de uma linha correta. Agora, no nosso caso, que eu não posso aqui analisar apenas o aspecto jurídico, eu vou analisar o aspecto jurídico, o aspecto social, o aspecto familiar e depois o aspecto espiritual. Porque a doutrina espírita, você sabe, Pedro, ela tem esta facilidade de abranger e de buscar as causas. A causa da morte de Isabela, qual foi? É o desentendimento entre o pai e a mulher em face da separação. Da filha entrar no convívio deles dois agora com mais dois filhos. E esse processo é um processo que vinha se desenrolando, segundo os próprios depoimentos, e aí tem o conteúdo ciúme, o conteúdo de mágoa, conteúdo que aí abre um campo absolutamente fora do aspecto jurídico propriamente. Nós temos que retornar ao aspecto social para analisar a questão da família, o valor da família, que hoje, lamentavelmente, a mídia como um todo desvaloriza esse aspecto. Cria-se a facilidade do divórcio e aí você troca de roupa e como, da mesma forma você pode trocar de mulher. E a emoção não se faz assim. Você pode até trocar de mulher, mas a emoção permanece. E aí onde está um ponto que deveremos voltar a estudar, meu caro Jair, é a questão da família, a questão do relacionamento de pais e filhos, de duas, três famílias envolvidas. Esse é um ponto que está à parte. Eu vou levantar, já estou levantando na universidade, vou levantar no Ministério Público, levanto publicamente, e ninguém ainda levantou essa questão. A causa principal é a questão da separação familiar. A falta de preparo para as pessoas compreenderem o que é uma separação. Continuar amigo com aquele que deixou, mas abrir um campo para que os filhos não sejam prejudicados. Filhos, esta foi prejudicada. E quantos estão nos psicólogos? Quantos estão aí em processo de grandes traumas pela falta do relacionamento pai e filho? Doutor Zé Raimundo, esse aspecto, inclusive na área espiritual, o senhor vai falar daqui a pouquinho. Agora gostaríamos que o senhor, como jurista, né, como homem que conhece o direito, deixasse nosso público bem informado com relação aos processos, né, ou às etapas desse processo. E gostaríamos que, de forma mais sucinta, o senhor respondesse o seguinte: o que vem a ser, primeiro, indiciamento, depois prisão, que vem a ser uma prisão provisória e uma prisão preventiva. Gostaria que o senhor falasse vamos por desses etapa, aspectos. Indiciamento. Indiciamento. Indiciamento, toda vez que há um crime, há um inquérito. E todo inquérito induz-se a se ter um ou mais de um indiciado. Então, o que acontece agora? É o indiciamento, onde se vai buscar encontrar o culpado, aquele que vai responder pelo processo. Então, estão indiciados no processo o pai de Isabela e a madrasta de Isabela. Eles são concorrentemente culpados pelas informações todas que se têm, pelos depoimentos testemunhais, pela perícia, eles são indiciados como prováveis autores do delito. Indiciamento é isto. Prisão provisória. A prisão provisória é um momento que o direito processual penal oportuniza a sociedade para deixar a pessoa apreendida a fim de não prejudicar o andamento das investigações. De forma bem prática é isso. E prisão preventiva? Já é um outro momento que, verificado que existem indícios de autoria e que os indiciados poderão, inclusive, sair do foro da culpa, eles então, a justiça então, a pedido, no caso do delegado, decreta a prisão preventiva para, lá no presídio, no local onde eles possam estar, eles possam responder a todos os atos processuais até o final do julgamento da instrução. Doutor José Raimundo de Lima, nosso entrevistado de hoje aqui no programa Nas Ondas do Consolador. Como é desenvolvido o processo, neste caso, como agora, é que acontece o desenvolvimento desse processo? Concluído o inquérito, feito o indiciamento, o delegado depois de ouvir todas as testemunhas e apresentar a questão relacionada com a perícia, ele faz um relatório. O relatório é a conclusão do inquérito. Neste relatório, então, ele faz o indiciamento, enquadra o indiciado e também é o momento de pedir a prisão preventiva. Pode ser pedida a prisão preventiva durante, na ocasião em que é entregue o relatório. E aí fica o crime, fica definido o crime, o grau de culpabilidade, todos os indícios de que vai usar o promotor de justiça para apresentar a denúncia. Apresentada a denúncia ao juiz, então, que foi distribuído, então o juiz a receberá e, recebendo a denúncia, imediatamente marcará o interrogatório agora perante o juiz do acusado ou dos acusados. Feito o interrogatório, 3 dias depois, a defesa tem o direito de apresentar a chamada defesa prévia, que é nos 3 primeiros dias depois do interrogatório. Feito a defesa prévia, então o juiz marcará a audiência da ouvida das testemunhas de acusação. Se for o caso, poderá marcar, inclusive, testemunhas de acusação e de defesa no mesmo período. Às vezes, por serem muitas as testemunhas, ou por causar um problema maior da presença no ato da audiência das testemunhas de acusação e de defesa, que na verdade usa-se esse nome, são as testemunhas do caso. Então, se marca um dia para a ouvida das testemunhas de defesa e outro dia para as testemunhas de acusação. Concluída essa parte, não havendo perícia a realizar, então tem a parte onde a promotoria e a defesa vão apresentar as suas alegações finais, as suas razões finais para a conclusão do processo. Feitas as razões finais, o juiz então vai dar a sua sentença, que chama-se sentença de pronúncia. Se não houver nenhuma diligência a ser realizada, faz a sentença de pronúncia. Pronunciado os réus, no caso, haverá a designação da data para julgamento pelo tribunal do júri. Este é o resumo do processo. Bem rapidinho, não está no script, mas quanto tempo pode durar um processo dessa natureza? Numa cidade pequena, numa cidade onde o movimento forense, você poderia dar uma frase. Se você quer fazer aquele processo com certa rapidez, você pode fazer isso. Testemunho de defesa, testemunho de acusação, alguns. Não havendo, não é o caso deste que vai haver, não havendo incidentes processuais, se pode fazer isso em 3 a 4 meses. Mas numa comarca como São Paulo, onde os advogados têm um maior conteúdo processual, pode haver contradita de testemunha, pode haver quaisquer outros casos de incidentes processuais, agravos retidos e coisas assim. Isso pode chegar a aproximadamente 1 ano. O senhor falando como jurista que o é, mas como presidente da federação, o que o senhor diria ao nosso público ouvinte, o público do programa Nas Ondas do Consolador, como presidente da federação nesse momento, que recado, que mensagem o senhor mandaria para o nosso público? Eu estou pedindo aos ouvintes, aliás, aos frequentadores da Federação Espírita, que façam prece primeiro pela criança Isabela, pelo espírito da criança que foi acometido desta violência, e a primeira consolação que a gente tem que dar é a ela espírito, para compreender o que aconteceu com a sua vida prematuramente deixada, e orar também para que a própria imprensa diminua a forma de divulgar o crime, porque causa muito mais revolta do que qualquer outro tipo de relacionamento. Cria um processo de violência, pensa-se em matar também o pai, matar também a mãe. Admitamos aqui que o pai, na hora que subiu ao apartamento, viu a filha desmaiada porque teria sido esganada pela madrasta. E admitamos que ele goste da madrasta, também ele gosta da filha. Eu sei qual seria o comportamento que você teria. É um momento muito difícil para a gente chegar assim e definir-se naquela situação, né? Matar a mãe, matar a madrasta que matou a filha, o que é que ele deveria fazer? Amarrá-la e levar a polícia? Quer dizer, coloque você nessa situação. Naturalmente que qualquer hipótese que você crie é uma hipótese triste, é uma hipótese perturbadora, né? Agora, eu diria que nós deveremos orar e deveremos também chamar a atenção das autoridades. Aqui agora, quem deve mais ser chamado são as autoridades, especialmente as autoridades que trabalham com a criança, com o adolescente e com a família. Essas autoridades deverão ser abordadas pelos conselhos municipais, pelos líderes comunitários, pelos homens sérios, pelas mulheres sérias, no sentido de aumentar um nível de educação. As escolas de ensino fundamental, segundo grau, os professores precisam trabalhar mais a ética moral, precisa trabalhar mais a questão da, eu não digo aqui da educação religiosa, mas trabalhar a cidadania nesse aspecto ético moral, para que as pessoas cumpram com seu dever e deem exemplos às crianças e aos jovens. O homem de amanhã dependerá dos níveis de educação que a criança e o jovem de hoje receba. Então, o que nós estamos precisando é este aumento de atividade cívica. Atividade cívica voltada para a moral. Há uns 15 anos atrás, acabaram com a disciplina na Universidade de Estudos de Problemas Brasileiros. Há algum tempo já se tirou educação moral e cívica. Na minha época, eu realmente não posso ser um exemplo, porque eu ainda sou da metade do século XX, né? Nasci antes de 1950, em plena Guerra Mundial. Você é bissecular. Na nossa época, nós, ao entrarmos na escola, ficávamos de pé, fazendo uma fila, e só sentávamos na cadeira depois de orar e depois de cantar o hino nacional. Então, os valores éticos, valores cívicos. É verdade. A criança, eu quando cheguei aqui em João Pessoa, eu sou do interior da cidade de Areia, passei muito tempo em Areia, Lagoa Grande, mas quando cheguei aqui em Santa Rita, com 16 anos, 17, eu vinha com a mente voltada para servir o exército do meu país, para que aprender a defender a pátria, porque foi assim que eu fui educado na infância. Eu gostaria de interromper um pouco o Zé Raimundo, porque é muita coisa que a gente tem realmente que falar, que ouvir, e tudo isso que ele está falando é pertinente, tem a ver com os valores, né, os valores morais do ser humano. E ele volta num minutinho, porque nós vamos chamar a passagem aí, a vinheta de passagem, para a gente entrar no outro bloco, e a gente volta já já, e você ouvindo, está participando, pode fazer sua pergunta, porque ele está aqui para lhe responder, ok? Nosso Consolador. Sintonize a Rádio Sanhauá na internet www.radiosanhauá.com.br. Rádio Sanhauá, a serviço do povo. A Rádio Sanhauá está apresentando programa Nas Ondas do Consolador. Estudos sistematizados. Estamos de volta aqui com o Estudo Sistematizado. Daqui a pouco o José Raimundo continua com a entrevista, porque nós sabemos que você, ouvinte, nós temos pergunta aqui, viu, Raimundo? Já tem aqui pergunta, tá? Passo logo para você responder. Mas antes, nós vamos falar de Estudo Sistematizado. Aqui conosco o Islã Nascimento. Ele é médico, especialista em laringologia, né, otorrino, audiometria, né, e nós aqui estamos felizes com a presença dele, né, na equipe do nosso programa, e que também é coordenador do ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita no estado da Paraíba. Bom dia, Islã, e é muito prazer para nós termos você no nosso programa. Bom dia, Jair. Bom dia a todos aqui nesse estúdio. Realmente é um momento de emoção e de alegria para o movimento espírita. Este momento, que eu considero um momento histórico, que é esse primeiro programa do Consolador Prometido. Nas ondas do Consolador. O nosso Consolador, que todos os espíritas sabem o que significa, e aqueles que têm a doutrina espírita como seu norte, o Consolador seria o que Jesus prometeu, que veio para consolar a humanidade e lembrar e relembrar os ensinamentos de Jesus. Dentro da doutrina espírita, há uma palavra que nunca pode faltar, que é o estudo. E dentro do movimento espírita paraibano, o estudo sistematizado da doutrina espírita, aquele estudo sério, aquele estudo que é feito regularmente, utilizando-se de apostilas que são oferecidas pela Federação Espírita Brasileira, cada vez mais esse estudo sistematizado penetra nas casas espíritas como uma forma de organizar e preparar esse trabalhador espírita de uma forma mais adequada para aquilo que nós somos chamados. Isso que o Dr. Zé Raimundo estava falando, quem está dentro de uma sala de estudo da doutrina espírita no ESD, ele discute essas questões. E a questão da família é sempre um ponto importante para que é levantado nesses estudos, nesses debates. Então, esses estudiosos da doutrina espírita, eles estão se preparando para levar à sociedade essas questões, essas discussões. Quando eles chegam no seu trabalho, na sua escola, e veem aquele movimento, né, aquela discussão, às vezes até exaltada, acusatória, julgadora, que muitos, instigado pela imprensa e por tudo o que está acontecendo, eles observam e não entram no mesmo nível de discussão, porque eles já têm a preparação e sabem que dentro da doutrina espírita não nos cabe julgar, não nos cabe dizer quem é culpado ou não, isso cabe ao juiz, cabe a Deus, né? Cabe a alguém muito mais superior que contém todos os e tem nas mãos todos os argumentos que só um juiz pode ter e que pode julgar. Então não nos cabe. Então é isso que o estudo sistematizado da doutrina espírita tem, né, para oferecer àqueles que se interessam para conhecer a doutrina espírita por dentro, de forma séria, metódica. Ninguém conhece uma ciência se não for dessa forma, Jair. E o estudo sistematizado da doutrina espírita, ele existe só na federação ou nas casas espíritas também existe? Ela existe, como eu estava falando, na federação, que é onde a gente concentra mais as salas de aula, mas vários centros espíritas já dispõem disso, desse estudo, né? E todas aquelas casas espíritas que se interessam por introduzir no seu trabalho, a federação dá total apoio, né, com monitores, orientação, com curso de formação para esses monitores, para que de forma organizada eles possam oferecer esse curso. Que deverá fazer o centro espírita que tiver interesse em iniciar na sua casa, na sua instituição, o estudo sistematizado em relação à federação? Como a federação ela consegue centralizar esse estudo, qualquer presidente, qualquer trabalhador da casa espírita que tem interesse em implantar esse estudo sistematizado da doutrina espírita na sua casa, pode nos procurar todos os sábados às 15h na Federação Espírita Brasileira. Estamos eu, Islam, desculpa, Paraibana. Paraibana. Federação Espírita Paraibana. Federação Espírita Paraibana, ali na torre, né? E podia procurar nós, Fátima Malaquias, a Kalina, a Lúcia, que faz parte desse departamento educativo cultural, que é quem organiza esses estudos. Pode nos procurar, se precisar, pode ligar na federação durante toda a semana e conversar com a Eline, que é a secretária da federação, e ela vai orientar para como a gente pode ajudar essa casa a implantar esse estudo. Ok, nós agradecemos ao Islan Nascimento pela participação. Ele vai estar conosco nos próximos programas, falando mais ainda sobre estudo sistematizado. E nós vamos dar continuidade à entrevista com o Dr. José Raimundo. Você que está aí ouvindo e querendo fazer sua pergunta, pode ligar que as nossas companheiras aqui estão anotando as perguntas. O nosso Dr. José Raimundo já tem pergunta para responder. E antes do Dr. Raimundo voltar a falar, não é, nós vamos falar um pouco de juventude espírita, não é? Espírita, o nosso... Rádio Sanhauá, a serviço do povo. A Rádio Sanhauá está apresentando programa Nas Ondas do Consolador. Juventude Espírita. Para falar de Juventude Espírita, enquanto você aí está ligando e está anotando aí as perguntas para o doutor Zé Raimundo, vamos falar com uma pessoa muito conhecida no estado da Paraíba, que ele é a cara da Juventude Espírita. É o nosso amigo Carlos Alberto, mais conhecido como Naco. Naco, bom dia. Bom dia, Jair. Bom dia, Pedro Alves. Bom dia, o nosso presidente, José Raimundo de Lima, e a todos aqui presentes e os nossos ouvintes, né? Bastante, assim, participativo. E eu quero dizer que é o maior prazer estar aqui participando com todos vocês, para que a gente possa cada vez mais divulgar a doutrina espírita na nossa Paraíba. Naco, você que lida com a juventude já há muitos anos, qual o papel do evangelizador jovem na casa espírita, no movimento espírita? Pronto, antes de responder, né, sobre o papel do evangelizador, eu queria fazer uma colocação do que vem a ser DIGI, né? O DIGI é o Departamento de Infância e Juventude. Existe o DIGI federativo e o DIGI Casa Espírita. O DIGI federativo é aquele DIGI que tem o compromisso, a responsabilidade de coordenar junto com as casas espíritas todo o movimento espírita infanto-juvenil, apoiando, como também oferecendo cursos de capacitação e qualificação do evangelizador. E é bom também que se faça uma diferença da juventude e do jovem espírita. O jovem espírita é aquele jovem que não tem nenhum compromisso com a casa espírita, que ele vai uma vez ou outra e assim vai desenvolvendo a sua trajetória. Mas a juventude não. A juventude são jovens que já têm a responsabilidade, o compromisso efetivo com o movimento espírita infanto-juvenil. E como nós estamos sempre voltados para a formação do trabalhador espírita na casa, especificamente da juventude, o evangelizador, na visão espírita, né, é aquele ser espiritual, como os nossos evangelizantes, criado por Deus, que traz diversas experiências positivas ou não, e que é suscetível à perfeição relativa, ou seja, em busca do seu progresso intelecto e moral. E o evangelizador, já consciente do seu papel, que passou por todos os ciclos do nosso DIGI, que são ciclos de formação, de estudo, um estudo aprofundado, sistematizado da doutrina espírita, já tem a conscientização de evangelizar a criança e o jovem. Mas é bom também lembrarmos da parceria da família, como foi colocado aqui por todos nós. A importância da família como parceira efetiva, que vem colaborar, que vem nos auxiliar nesse processo de evangelização do ser pensante que tem, não é, o germe da perfeição latente, íntimo, em busca do ser Cristo. Muito bem. Como você vê, ouvinte, o movimento espírita é super organizado. O jovem, ele começa desde criança, lógico, né? O próprio DIGI já está falando, o Naco, que cuida das crianças, evangelizando, torna-se aquele jovem comprometido com a cidadania, com o cristianismo. E então, nós teremos com certeza uma sociedade melhor se nós, como é que se diz, exportarmos para essa sociedade o nosso produto do nosso lar, que é o jovem espiritualizado, né, Naco? Exatamente. E é muito importante, Jair, nós buscarmos agora o Livro dos Espíritos, onde tem a segunda parte que fala da importância da infância, que é a fase mais propícia para semear a educação, porque é a fase de formação a nível fisiológico, né? Vamos dizer assim, é a nível orgânico, mas também voltado para o seu psiquismo, né? E isso sim que nós temos que voltar os nossos olhares para essa formação integral, fazer com que essa criança que chegue na fase da adolescência e juvenil, não é, um ser crítico, que desperte a fé raciocinada, como Allan Kardec nos ensina, essa fé que sabe por que acredita, e que ele possa participar do mundo sem ser do mundo, da sociedade, de forma responsável. Não deixe jamais a alegria de ser jovem. Isso que é importante, que ele participe dentro de uma postura reflexiva, com responsabilidade, e que saiba, como assim nos falou e fala ainda o Cristo, que o seu falar seja sim, sim, não, não. Que seja sim para a convivência da família, para a oração em família, que seja sim para os estudos, para a boa música, para a boa arte, aqui com o nosso amigo Merlânio, que ele tanto prega essa arte educativa, que diga sim para as atividades desportivas, que é importante, como também diga não para a questão da drogadição, a questão do sexo desenfreado, a questão da conduta invigilante. E nós que temos esse compromisso não devemos jamais esquecer e deixar essa juventude rica, maravilhosa, abençoada nas mãos de invigilantes, como aí a gente sabe muito bem disso. Como eu sou professor de educação física e estou no dia a dia com a juventude, o meu, ou seja, o nosso, né, educando, aproxima-se e fala assim: Jair, professor, eu quero viver no céu. Isso na linguagem dele, né? Eu disse: por quê? Porque este mundo, professor, é um mundo de violência. E lá no céu não existe violência, é de emocional. Como também chega uma mãe em lágrimas, diz: professor, por favor, me ajude com o meu filho. O pai dele, alcoólatra, só vive dizendo que ele não tem futuro, que ele vai ser mais um drogado. Olha só os conflitos da família. Me ajude, por favor, já que ele gosta tanto, professor, do futsal, dê um espaço para que ele possa participar da equipe da escola de futsal. Eu disse: pois não, vamos, né, fazer com que o seu filho participe. Eu cheguei para ele, esse educando nosso, disse: olha, você vai participar da nossa equipe de futsal, desde que também, já que você tem os direitos, mas você também tem deveres. E o seu dever agora é estudar, é ter um bom comportamento, tá? E participar da escola com prazer. Você tem essa condição. Então a nossa juventude precisa trabalhar a autoestima, não é? Eles precisam acreditar em nós, adultos. Porque, queiramos ou não, nós somos a referência para os jovens. Nós somos, queiramos ou não, somos exemplos. É tanto, viu, Jair, que a criança olha para o pai e a mãe diz: papai e mamãe, eu não quero mais suco, eu só quero refrigerante. Mas por que, meu filho, você só quer refrigerante? Porque o meu professor só toma refrigerante. Olha só, então é um tema, é algo profundo, bastante profundo. E nós, exatamente. Se o professor fuma, se o professor bebe, fuma. É uma referência. Isso, é isso. Mas, olha só, nós espíritas, além de educadores, evangelizadores, né, todos nós, aqueles que trabalham desde o ESD, né, aqueles que trabalham no DAN, seja onde for, temos esse compromisso de levar a doutrina espírita com as nossas atitudes, com a nossa postura, com o nosso exemplo. Isso sim define o espírita que busca a sua reforma íntima. Olha, ouvinte, nós temos muita coisa a oferecer nos próximos programas, porque esse pessoal que está aqui conosco vai voltar, cada um de cada vez, porque cada um terá um trabalho maravilhoso, né, Zé Raimundo? Porque você sentiu aí a emoção do Carlos Alberto Nago falando de juventude, que isso tá lá dentro dele. Eu sinto quando se fala juventude, o Carlos Alberto Naco, ele se desmancha, porque realmente ele é um eterno jovem. Então, Nata, aprendi muito com o Berlão. Então, olha, nós agradecemos a você, Nata, com suas palavras finais, para voltarmos à entrevista com o Zé Raimundo, porque o público está aí mandando perguntas e ele tem pouco espaço, tempo para responder. Vamos lá. Tá bom. Então, eu quero agradecer. Vamos ter você de volta aí. Obrigado, com certeza. Sábado, mas eu quero dizer aqui de todo coração que hoje eu sou o que eu sou. Não tão bom, viu? Tem muita coisa para ser trabalhado, mas eu devo assim muito à Federação Espírita Paraibana e às Casas Espíritas, porque me acolheu assim, sabe? Não perguntou de onde eu vim, quem eu sou, não. Acolheu de uma forma como se fosse a minha segunda família, e é. Eu devo tudo à Federação Espírita Paraibana, né, pela a nossa formação, por nos conscientizar como ser espírita em um mundo tão desafiador. E nós temos esse compromisso de devolver agora para a criança e o jovem. Nós temos o compromisso de despertar na criança e o jovem o ser crístico. Então, fica aqui a nossa mensagem, e os diges de todas as casas espíritas estão de portas abertas para atender a família, desde a criança, o jovem e como todos os pais. Tá bom? Muito obrigado por tudo e até a próxima. Obrigadíssimo ao Carlos Alberto Naco. E queremos dizer a você, ouvinte, que, olha, você pode procurar a Casa Espírita, a Federação Espírita. Não precisa deixar a sua religião. Nós não queremos que você se torne espírita, porque até porque nós não temos nem espaço para atender a todo mundo que se venha a se tornar espírita. Então, isso seria de nós o quê? Uma falta de senso. Então, procure, você está perturbado, você está com problema na família, nós temos o atendimento fraterno, que é algo que nós atendemos, você ajuda você a resolver o seu problema e você volta ao seu convívio religioso, na sua casa, no seu lar, enfim, não muda de religião, continua com a sua religião, mas precisando de ajuda, procura a nossa Casa Espírita, quebra esse preconceito, abre a sua mente e você vai ver que lá você terá realmente também Deus, que é o Pai Celestial para todos, independente de religião, a lhe ajudar. Para alcançar o reino, o amor. A Rádio Sanhauá está apresentando o programa Nas Ondas do Consolador. Entrevista. Estamos de volta aqui com a entrevista com o Dr. José Raimundo de Lima, professor de Direito Civil da Universidade Federal da Paraíba e também presidente da federação, que está respondendo sobre o caso Isabela Nardoni, sob a ótica jurídica e sob a ótica espírita. Vamos falar agora da ótica espiritual. E tem várias pessoas já perguntam, né, através do telefone, e ele já está ali pronto a responder, né? Então vamos lá, Pedro Alves, vamos lá. Zé Raimundo, é com vocês. Antes dele fazer a própria pergunta, eu quero concluir o meu raciocínio anterior, que eu estava falando da cidadania, da ética, do respeito que se tinha na escola, da questão do professor que fazia fila, mandava nós orarmos o Pai Nosso e depois cantávamos o hino nacional. Eu quero dizer que naquela época, não faz muito tempo, também os alunos tinham muito respeito aos pais, respeitavam os professores, e hoje respeitavam os velhos, ou as pessoas mais velhas, porque hoje velho não existe, né? Mas respeitavam as pessoas mais velhas. E essa questão do respeito aos professores, do respeito aos pais e do respeito aos mais velhos, se não for observada, causa na criatura determinado comportamento invigilante que causa muitos problemas à família. Pois não? Antes de fazer as perguntas dos ouvintes, nós vamos fazer dois registros. Aqui é a Luzia do Centro, ela que está no centro da cidade, parabeniza José Raimundo pelas colocações e manda um abraço. E aqui presente a Kalina, ela que é de Patos e foi quem fez o primeiro programa espírita lá na cidade de Patos, ela e a sua irmã, não é? Elas que são de Patos. E vamos agora às perguntas dos ouvintes, doutor José Raimundo de Lima. O ouvinte que não se identificou pergunta o seguinte: Percebo que todos os dias morrem crianças, pessoas, porém não tem a mesma divulgação na mídia, na grande mídia. Por quê? E ainda pergunta, a justiça é devagar? Será que as pessoas que cometeram esse crime, não é? Que cometem crimes, elas vão ser presas? As provas são suficientes? Dr. José Raimundo Lima. Por etapas, né? Todos os dias morrem crianças, realmente. E, em verdade, nem todas moram em edifícios luxuosos de São Paulo, nem todos têm pais e avós advogados de uma situação econômica melhorada. E, naturalmente, às vezes morrem crianças que os pais não tomam nem conhecimento, porque vivem fora do lar, porque realmente o núcleo familiar está afetado pela carência, pela falta de educação, pela falta de moradia. Às vezes são crianças que os pais são alcoólatras, drogaditas, e o nível de discernimento a respeito da família é muito pequeno. Esta é uma questão que passa pela questão social do Brasil. O social no Brasil é muito ainda carente. Nas outras atividades, o que se perde na corrupção, em gastos que não têm importância, daria para resolver a questão social do Brasil, e sobra. Daria para dar vagas à universidade a todos aqueles que fazem vestibular, mas se gasta, joga-se pelo lixo, joga-se pela corrupção, somas vultosas que nós não temos ainda noção. Daí o trabalho que nós fazemos no Ministério Público para acabar com esse desvio de verbas. Esse é um ponto que tem que ser aberto, né? Na verdade, a violência é muito grande no Brasil ainda, e nós teremos que acabar com a violência aumentando nas pessoas a paz, aumentando nas pessoas a questão da amorosidade, fazendo crer que as pessoas, quanto mais violentas elas sejam, pior vai ser para ela. Todas as pessoas que são violentas vivem no inferno, usando aqui a linguagem que Narco disse, que a pessoa queria viver no céu. As pessoas que vivem em paz é porque praticam a paz. Os que praticam a guerra vivem em guerra, e a felicidade deles é proporcional ao mal que eles fazem. Se eles fazem muito mal, não tem felicidade. Esse é um ponto. Ainda outra coisa, ela está dizendo aqui que a justiça é devagar. É devagar, sim. É devagar por quê? Porque no Brasil, esses valores estão começando a crescer agora. Na França, por exemplo, para colocar um país mais conhecido, existe um juiz para cada 3 mil habitantes. Então, ele tem condição de trabalhar ligeiro. E aqui no Brasil, a média é um juiz para cada 25 mil habitantes. A média. Há casos, por exemplo, nós temos juízes aqui em João Pessoa, em nossa capital, que trabalham com 8 mil processos. Então, se querem saber por que é que a justiça... É por isso. Porque o governo não amplia os quadros da justiça, exatamente porque, ampliando os quadros, haverá mais justiça. E nós estamos ainda envolvidos num processo onde, quanto mais incultura, quanto mais dificuldade, melhor para eles que trabalham na área governamental. Está começando a mudar. Nós estamos aí com um órgão chamado Ministério Público, que vem desde 88, trabalhando pela cidadania, os direitos difusos e coletivos. E ela começa, e outra coisa, com essas novas mudanças que aconteceram no Conselho Nacional de Justiça, no Conselho Nacional do Ministério Público, que agora tudo é online, então se sabe que quem trabalha e quem não trabalha. Agora não se pode exigir de um juiz, que tem 8, 10 mil processos, que ele mantenha isso em dia, né? Não, mas exige-se que ele trabalhe. Nós vamos pedir assim uma maior brevidade nas respostas, porque temos outras perguntas de outros ouvintes. Para que o senhor que possa... aqui ela fez cinco perguntas, né? Use o seu poder de síntese. Será que vão ser presos? já foram presos, né? Agora, a manutenção da prisão depende de alguns aspectos processuais que eu não posso ser médium futurista. Mas eu acredito que eles irão responder. As provas são suficientes para dar condições a uma condenação. O nosso ouvinte, o Antônio Carlos de Menezes, lá de... Não tem um local aqui, mas ele pergunta o seguinte: o ouvinte diz que fez uma pergunta a um pastor e, não ficando satisfeito com a resposta, pergunta agora aos espíritas: qual a religião que Jesus deixou, que é Deus? E qual a religião que Jesus deixou e o que é Deus? Jesus deixou a religião do amor. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E que é Deus? É a inteligência suprema e causa primária de tudo. Uma outra ouvinte que também não se identificou: a mídia explora o caso Isabelle. O que fazer com nossas crianças frente à TV? O que falar? O que dizer? Meu filho perguntou: o pai pode matar? Ele só tem 4 anos. A mídia utiliza por hora no mundo uma quantidade enorme de vídeos sobre a violência, sobre o assassinato. As crianças veem muita coisa sobre como matar. O que nós devemos fazer é arranjar vídeos que não façam isso para a criança. Esse é o primeiro momento. A TV trabalha muito com a morte e com a sensualidade. Com o crime, com a morte, com a sensualidade. Se você analisar, se botar no liquidificador, só dá sangue. Ou então sexo, né? Sangue ou sexo. Muito bem. E o que dizer? Dizer aos filhos: tentar conversar, fazer como Pestalozzi fazia, tentar trabalhar a intuição da criança, mostrando-lhe do simples ao composto, fazendo com que ele próprio pense. Não procurar impor à criança isso ou aquilo. Se impor, ela admite por enquanto quando está com medo. Mais tarde ela vai fazer aquela experiência. Mas procurar ensinar de maneira inteligente, para que o filho realmente compreenda que a vida, que ele é espírito e que ele tem ampla liberdade. O pai pode matar? Esta colocação que ele está fazendo é porque ele está vendo tanto a morte que ele pensa que vai ser vítima também. Quer dizer, nós temos que ter a habilidade de uma criança de 4, 5 anos, a insegurança que ele tem, ele vai ficar pensando nisso. Então temos que mudar a conversa da morte. Vamos falar da vida, vamos falar do amor, vamos falar de outras atividades que a criança começa. Então ela retira o medo da morte, o medo da violência, e passa a ter uma outra conexão, que é a conexão da fraternidade e do amor. Programa Nas Ondas do Consolador, conversando com o presidente da Federação Espírita Paraibana, Dr. José Raimundo de Lima. Outro entre almas queridas. A Rádio Sanhauá está apresentando Programa Nas Ondas do Consolador. Aqui nós estamos de volta com o programa Nascendo do Consolador, e queremos lembrar você que esse programa conta com apoio do MG Composto Caseiro Multimistura, o complemento alimentar 100% natural à base de farelo de cereais. O MG Composto Caseiro Multimistura pode ser encontrado nos supermercados, mercadinhos e nas mercearias. Ligue 3235 1214. O MG Composto Caseiro Multimistura era só o que faltava. Clips Papelaria e presente no Shopping Máximo, na Torre. Lá você encontra material para escritório, cópias, xerox e belíssimos presentes por aquele precinho que só Clips oferece. Clips Papelaria e presente, Avenida Juarez Távora, 522, na Torre, ali no Shopping Máximo. E Hércules, lavagem domiciliar. Lava em sua própria residência o seu estofado, tapete, colchão, carpete e bancos de automóvel. Dê longa vida ao seu estofado. Hércules, lavagem domiciliar, ligue 3042-1367. Olha, nós estamos aqui chegando ao final do nosso programa, e você vê, ouvinte, que como é gostoso, né, conversar sobre coisas boas, sobre espiritismo, sobre a vida. E o doutor Zé Raimundo está aqui ao lado, está cheio de perguntas ainda, o público não para de ligar, e nós vamos resumir. Você que ligou, que fez a sua pergunta, você vai ver ela agora resumida num bloco de perguntas que o Pedro Alves vai fazer. Mas antes, nós vamos falar de algo muito importante no movimento espírita e na casa espírita, que é o DAN, na federação chama-se o DAM, é o Departamento de Assistência Mediúnica, tá? Onde nós temos aqui, estamos conosco, aqui com a nossa representante do DAM, ela é vice-presidente, vice-diretora, presidente só tem um Raimundo. Ainda bem que na área não temos presidente, nós só temos diretores, o colegiado. Então, vamos aqui, a Anaílda, que é diretora, vice-diretora do DAN, Departamento de Assistência Mediúnica, Anaílda Simões, que também é cajazeirense, né? Alô, cajazeiras, o nosso abraço a todos cajazeirenses, né? E dizemos a vocês do interior que entrem em contato com o nosso programa, está aberto para você participar também, não é? Vamos a informar as atividades dessas casas espíritas, e nós estaremos em breve também aí, né, nas suas cidades para levar esse projeto que é o Consolador, né, na zona do Consolador. Anaílda, bom dia, e vamos falar um pouco de DAN. O microfone é seu, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes dessa rádio, e que com muita alegria estamos aqui para justificar nossa presença diante da federação, estando como vice-diretora, porque na doutrina espírita nós não temos sacerdócio, nós não temos posições nenhuma. Assim como nosso doutor José Raimundo, promotor, nós falamos ele na federação como Raimundo. Ele é apenas um irmão em Cristo. Somos todos irmãos que arregaçamos a manga para levar o espiritismo adiante. Com vocês, estou aqui presente para responder ao que Jair irá proporcionar nesse momento, para que todos entendam o que o Departamento de Assistência Mediúnica traz para nós na federação. Antes de fazer a primeira pergunta, Anaílda, eu queria dizer a você, ouvinte, que, olha, esse programa é um programa especial de abertura, portanto, está tendo essa formatação. Agora, a partir do próximo domingo, nós vamos abrir o espaço para você falar, tá ok? Para você poder falar ao vivo e fazer aquela integração que nós fazíamos no Consolador Prometido, na outra emissora, tá certo? Então, esse programa continua sendo seu. Agora, como é inaugural, nós estamos fazendo essa formatação hoje bem diferenciada, né? Então, Anaílda, olha, o que vem a ser o DAN e o que significa, né, a sigla DAN, e o que faz o DAN na federação? As pessoas procuram o DAN em que situação? O DAN é um Departamento de Assistência Mediúnica. Se fôssemos falar sobre mediunidade, o tempo seria muito pouco e aqui daria um seminário de mais ou menos umas 3 semanas. Mas, para ser sucinta, nós vamos falar o que a federação está dando ao público de modo geral. O Departamento de Assistência Mediúnica compõe de pessoas que estudam, como todos os ESDs, eles estudam para poder conhecer essa doutrina, porque é uma doutrina científica baseada nas leis morais do Mestre Jesus. Então, a gente estuda esta doutrina e passa para os nossos médiuns, que em breve nós iremos saber o que são médiuns, todo o conhecimento para que a gente possa conduzir adiante a nossa mediunidade, que também iremos falar dela. Anaílda, e as pessoas devem ter alguma coisa ou pagam alguma coisa na federação ou nas casas espíritas para saber um pouco dos seus problemas mediúnicos, solucioná-los? A assistência espiritual, ela é gratuita, como Jesus mesmo nos disse: dai de graça o que de graça recebeste. Quando você tiver alguém cobrando por esse trabalho, é inconfiável. Então, a federação espírita, e além de oferecer os estudos, existe um tratamento espiritual para aquelas pessoas, independente de credo religioso, que estão acometidas muitas vezes por depressão e que precisa de um acompanhamento. Porque nós, além da matéria, nós somos espíritos e nós temos doenças da alma. E essas doenças da alma, muitas vezes, precisam se libertar através do conhecimento. Quando Jesus nos disse: conhecereis a verdade, que ela vos libertará. Então, o que significa esse conhecimento? É ir buscar o nosso conhecimento interior. Porque não adianta a gente ir a uma casa espírita, ser atendida por médios e não nos modificarmos. Porque o nosso tratamento, quem vai fazer, somos nós mesmos. Apenas a gente orienta o comportamento. Numa quinta-feira, na federação, a partir de 5 horas, já temos pessoas dando informações sobre esse tratamento espiritual, que consta de um atendimento fraterno, onde se faz uma entrevista do motivo de estar procurando aquela casa. Depois, as pessoas vão a um recinto onde recebe a orientação do Evangelho de Jesus e sobre as obsessões. Concomitantemente, está havendo, numa sala paralela, uma reunião mediúnica, uma reunião de desobsessão, para aquelas pessoas que estão ali assistidas receberem energias magnéticas e auxiliar aqueles irmãos que muitas vezes nós chamamos para nos acompanhar. Aqueles irmãos que desencarnaram e que muitas vezes a gente não se liberta deles e que em outras vidas passadas nós foram nossos inimigos e nós não sabemos como nos libertarmos. Porque, como fui também de igreja católica, eu não sabia, eu não entendia o como fazer isso. E a doutrina espírita, através do nosso codificador Kardec, ele traz toda essa explicação com relação a isso. Essa assistência, além da gente atender aquelas pessoas que estão com esse processo, muitas vezes depressivo, com processo de obsessão que desconhecem, a gente assiste a família da pessoa, independente de credo, seja católico, protestante, seja quem for que procure a nossa casa. E essa casa, ela dá assistência sem nada, dá de graça o que de graça recebemos. Depois dessa reunião mediúnica, esse pessoal, ele recebe o passe magnético, que é o único tratamento existente na doutrina espírita. O passe magnético e a água fluidificada. Depois disso aí, de 8 semanas, quando eles estudam todo o evangelho e sobre a obsessão, nessas 8 semanas, faz-se uma avaliação. Se houver necessidade, eles voltam ao tratamento. Caso contrário, se eles já se sentirem mais equilibrado, então eles começam a fazer o estudo. Eles entram no tratamento de terapia espírito, outro tratamento de terapia, e depois vão entrando no ESE, no ESD, até atingir o ESTEM, que é o estudo sistematizado da doutrina da mediunidade, certo? Então, o último grau para se estudar é a mediunidade. Por isso que agora, no momento, nesses restantes finais, estou aqui a expor para vocês. A casa oferece todo esse tratamento, está lá de braços abertos aos centros espíritas que queiram também se apresentar esse tratamento. A gente pode levar a cada centro, basta que alguém chegue até nós, ao departamento, e procure, que a gente serve com muito carinho. Porque a gente sabe que a federação é como se fosse uma universidade, é uma escola experimental, onde a gente pratica aqueles cursos, forma monitores para levar adiante a casas espíritas. O que é que eu vou mais perguntar? Nailde, me diga. Olha, ela matou a pau todas as minhas perguntas aqui, o questionário que eu estava pronto aqui para fazer. Eu estava somente engolindo muito os minutos que eu estou vendo ali no relógio e que a gente vai ter que terminar esse tratamento. O tempo está correndo e eu queria expressar mais ou menos o que a gente faz com amor e muita dedicação. Porque a exemplo deste caso que Raimundo falou tão bem sobre esse caso de Isabela, a gente tem que observar o seguinte, que Paulo de Tarso já nos alertava, que nós somos cercados por uma nuvem de testemunhos e vamos saber quem são esses testemunhos que estão ao nosso redor. Então a mediunidade explica, se a gente vive, como ele falou, praticando bem, existem espíritos no bem que nos cercam. Se a gente vive com pensamentos de ciúme, de inveja e de outras coisas, os espíritos, os nossos devedores, estão ali para cobrar o nosso comportamento. Exatamente. Olha, ouvinte, nós temos muito o que aprender ainda nos programas seguintes. Isso só foi apenas uma amostragem, um aperitivo para que você, no próximo programa, esteja ligado, porque nós vamos trazer ainda a Ana Hilde, a Ana Tereza, que é a diretora, né, do departamento, ela é a vice-diretora. E também vamos ter a Kalina, que está aqui conosco, que é a diretora do nosso departamento do DEC, Departamento Educativo Cultural, onde estão presentes justamente o ESD, o ESE, o Esperanto, não é isso? Todos juntos. Vamos ter nos próximos domingos. Portanto, nós estamos só dando uma pitadinha para cada um, porque nós estamos com o tempo já esgotando. É, estamos no final do programa. Agradecemos a Anailde e vamos voltar para o Raimundo fazer aquele resumo das perguntas finais para encerrar o nosso programa. Anailde, suas palavras finais. Os meus agradecimentos, bem rápido, e até logo, até outra oportunidade, onde mediunidade tem que ser estudada. Estudo e mais estudos. Quem estuda muito não aprende 30%. Ok. Que Deus abençoe a todos. Obrigadíssimo, Anailde Simões. A Rádio Sanhauá está apresentando programa Nas Ondas do Consolador. Entrevista. Estamos voltando para concluir o nosso programa, agradecendo antes de tudo a você ouvinte pela audiência, tá? E por você que telefonou, que realmente participou. E vamos voltar com Pedro Alves e o Zé Raimundo para tentar, né, Pedro, resumir todas as últimas perguntas numa só, e Raimundo com a mensagem final. Voltamos aqui com as perguntas com o nosso entrevistado, o presidente da Federação Espírita Paraibana, José Raimundo de Lima. Mas antes, fazer um rápido registro, que a Fátima da Pesquisa da Alegria, que tanto nos acompanhou lá na Rádio 104 FM, ela diz o seguinte: a Rádio Senhor de parabéns, o programa abriu com chave de ouro. Muito bem, obrigado, Fátima. Doutor Zé Raimundo, duas perguntas, vamos fazer logo as duas, o senhor faz aí um resumo das duas perguntas. São perguntas diferentes, mas o senhor vai ter que, como disse a Raquel, fora do ar, utilizar e colocar o seu poder de síntese nas duas perguntas. O que dizer, espiritualmente falando, das pessoas que desejam e tentam malhar, não é, o casal, desse caso aí da menina Isabelle? E a outra pergunta é de Zenaide, lá de Mangabeira. Ela pergunta: dentro da leitura do direito, doutor Raimundo, o que significa prática forense? Duas perguntas, e aí seu poder de síntese. A primeira pergunta, lembrar o ensinamento de Jesus: não julgueis para não ser julgados. É muito bom apresentar um julgamento voltado para, como se fosse uma espécie de vingança. Na verdade, nós não podemos julgar a ninguém, embora tenhamos, como aqueles que trabalham na área da justiça, tem que realmente dar uma resposta social aos comportamentos inadequados das pessoas. A justiça está aí, o processo está sendo feito, haverá o julgamento e, infelizmente, quem pratica o mal receberá. É o que eu posso resumir. E a outra parte, dentro da leitura do direito, doutor Raimundo, o que significa prática forense? São todos os atos que são praticados na atividade jurídica. A prática forense, de uma forma mais resumida, é tudo aquilo que acontece perante o judiciário. É o processo que se inicia, a participação da justiça com o promotor de justiça apresentando a denúncia, é o juiz recebendo a denúncia, é o advogado fazendo a defesa que lhe é colocada para que ninguém seja julgado sem a defesa, são os tribunais que se reúnem para receberem os recursos que ocorrem a cada nível, o juiz tem a sua parte com o promotor na primeira instância, depois o tribunal com o procurador e o desembargador na segunda instância e ainda na última instância perante os tribunais superiores com os ministros e também os procuradores. Então, prática forense é todo o resultado de uma ação judicial para se iniciar e se concluir com a sentença. Nós gostaríamos agora de agradecer a todos vocês ouvintes que estiveram ligados conosco. Dizer a você que à tarde nós teremos na Federação Espírita, às 5 horas da tarde, fazendo o pré-lançamento do livro, do projeto na Semana do Consolador. Agradecemos a todos que estão aqui presentes, a Nailde, a Kaline, ao Islan, ao Merlano Maia, Raquel Maia, Carlos Alberto Naca, a Lúcia Souto, a minha amiga Olivia, né? Livinha, né? Ao Marcos Moura na técnica, Pedro Alves, a voz da educação, e deixar com o Raimundo a palavra para as considerações finais e a mensagem que ele gostaria de trazer. A vocês, muito obrigado, obrigadíssimo, e na semana que vem a gente vai voltar com Nas Ondas do Consolador. Raimundo. Prezados ouvintes do programa Nas Ondas do Consolador, nós estamos hoje a 4 de maio e amanhã 5 tem uma data muito interessante para o movimento espírita paraibano. No dia 5 de maio de 2000, nós nos mudamos, que há 40 anos estávamos funcionando no Parque Solon Lucena 65, e nos mudamos para a Avenida Bento da Gama 555. Por coincidência, amanhã também é o aniversário de Divaldo Franco, um dos expositores espíritas que muito trabalharam, que muito trabalha pelo movimento espírita brasileiro e pela própria ajuda ao movimento espírita paraibano. Então, neste momento final, eu gostaria de dizer aos ouvintes que a mensagem de Jesus, que deixou há 2000 anos, ainda hoje continua viva. Amai-vos. João o Batista, ele viveu 104 anos. E as últimas palavras que ele pronunciou, porque foi um discípulo que não foi morto, João o Evangelista, obrigado, Merlane, foi o único discípulo que não foi morto, porque amou tanto que Jesus falou que ele seria realmente livre da morte violenta. Amai-vos. Ele passava, as pessoas chegavam perto dele, e ele dizia: amai-vos uns aos outros. Eram as últimas palavras que ele disse. Então, neste momento, nós estamos no programa final, eu diria para os ouvintes: amai-vos, compreendei-vos, vivei de tal maneira a fim de evitar tanto conflito, compreender as outras pessoas para que as outras pessoas os compreendam. Estas são as nossas últimas palavras, desejando a Jair, ao Pedro e a todos que aqui se encontram, que este programa leve paz e consolação para todos os ouvintes da Rádio Solar. Muito obrigado. Se algum lugar prossegue a vida, se existe um reencontro entre almas queridas, e a ciência vem nos comprovar que o nada não existe, que morrer é renascer, podemos nos comunicar com outras dimensões. O homem quer saber o rumo certo a seguir para alcançar o reino do amor, da felicidade, e despertando nosso coração surge a religião. Lembrar que fora da caridade não há salvação. Não há A Rádio Sanhauá apresentou o programa Nas Ondas do Consolador. Até o nosso próximo encontro.